Tower Bravo Romeo Serra 096 West for taxi. Bravo Romeo Serra 096 operator taxi report on intersection QNH 1011. We report on intersection Bravo Romeo Serra 096. Bravo Romeo Sierra 096, taxi via runway 1028, report line up and ready on threshold runway 28. We taxi via runway and report line up on threshold runway 12 for Bravo Romeo Sierra 096. Charles, runway 28, Brasil, oh, Bravo Romeo Sierra, 096. Bravo Romeo 096, clear to land on runway 28, wind 220 degrees, 1 0 knots. Clear to take off, runway 28, Bravo Romeo Sierra, 096. After take off, control, departure control, 11935. Roger, correction, clear to take off runway 10, runway 28, Bravo Romeo Sierra 096. Bravo Romeo Sierra 096 airborne at 31, contact Salvador Departure Control, 119.35. Departure, Bravo Romeo Serra 096, on dial departure, passing 2500 feet. Departure, Bravo Romeo Sierra 096. Ok, Zulu 96, aqui, fly direct to Seacook. Fly direct to Seacook, Bravo Romeo Sierra 096. 06, a contact now. 27, frequencies is 12.1 and number 128.3. 125.1 and 128.2. Bravo Romeo Serra 096. Azul Eco voa Bael, desce até o nível 120. Alfa de Copa. Autorizar o Guarulhos 360 para o Luno 0. Decola pistão no 0, primeira curva direita para Dael Leda Mótima. Controle Salvador 119, decimal 35, transponder 5061. Mandou 5 anos enquanto a gente me conhece, em pronto. Corrigir a saída, decola da pista 2-2 com a curva esquerda, da ela da morte, mandando fazendo pro até cruzador 2-0. 2-2-8 com curva esquerda, então até 2-5 da ela da morte. Sim, já confirmando, é decolar, mantendo a reta até cruzar 2-5 e depois curva esquerda. siga. É, cheque de rádio, você está me ouvindo alto e claro? Sim, espera do 5. Grato. Para 2.000 pés, sendo estabilizado o Juro Eco. Confirmando o ajuste, ponto 0, Alexandre, eu só fiz o Bravo Zulu Echo, o Arcusan, deixando formação à direita. Afirmativo, tá ligado? Arcusan. Autorizado o procedimento Zulu para o Zulu Romeu. Eu vou chamar a torre agora, 1895. É o Bravo Zulu Echo na final do Zulu da 22. Bravo Zulu Echo, ponto 3, 5, 2, 2, 3, 2, 3, 0, 8.